Benedito das Almas. As peças velhas estão tudo aí. Pensa, meu pai. Eles invenciam, meu filho. Fica tudo na paz de Oxalá. Pede Oxalá, meu pai. Viva! Viva! Toma conta dessa banda, viu, meu pai? Graças a Deus. Viva um ponto. Proteção, hein? Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha, meu São Benedito, babá. Olha, ele vem de Bantu, babá. Olha viva meu teu menino que vem, olha o teu jacutá. Chove, Inheco. Como que vai? Inheco vai bem, é jefe. Graças a Deus, né? Salve, tudo bem? O Inheco tá bem, é jefe. Dentro assim das possibilidades, né, Inheco? É uma satisfação. Vai indo, né? É uma satisfação poder ter aqui nessa honra que tenho de falar com o senhor, viu? Muito obrigado pelo senhor, né, jefe? E deixa mais moço. Pego desencarnou com 121 anos. E deixa mais moço. Olha, qual que é o nome que o senhor utiliza para agora falar com a gente? Benedito de Aruanda, meu filho. O senhor estava aí por perto já há quanto tempo hoje? Hoje o Inheco já estava já aqui por perto já quase 3 horas, com diz, né, Diz? Sim, sim, tá bom. Estava escrevendo psicografia chinego aqui, com médio. Tá certo. E quando o senhor veio, o senhor veio da onde, antes de chegar aí na casa aí? Meu jefe, uhum. O nego assim trabalha assim, numa colônia chamada Alvorada. Ah. Lá que o nego estava, né? Mas o peito veio, uhum, para não perder, como diz na terra. Uhum. O tino da coisa, como os fios dizem, ele também vai para o anda de vez em quando. Ah. Dá alguns explicação aos fios, né? O nego trabalha aí como se fosse um professor, né, Nhaco? Ah. O nego não se sente à altura de ensinar alguém alguma coisa. O nego só fala. O senhor só fala. Só fala, os nego perguntam, o nego velho vai falando o que já viveu, uhum, o nego velho vai falando o que já sentiu, oh, vai falando as emoções que já teve, as percepções, convicções, os intuitos, as análises, as reflexões. E assim o nego só fala aquilo que formatou e formata o nego até então, como essência em centelha de Deus que todos nós somos, né, filho? Eita! Agora, o senhor o senhor pode contar um pouco da história do senhor da última vida enquanto encarnado? Meu jefeio, o nego vai lhe deixar uma coisa, por feio. Uhum. Uhum. O nego teve muitas vidas neste planeta, azul, terra, não é isso? É. Mas o nego vai lhe deixar que eu nego, veio da manhã, ou pelo menos é dentro dessa egrégora que ainda o nego se manifesta. Só que o nego não vai para o Brasil diretamente. O nego foi assim para Portugal, né, filho? Depois que o nego já estava com os 80 e alguma coisa, que o nego veio assim para as terras dos Brasis, né, filho? Olha. Mas não foi uma vida assim perca, não. Não. A grande mãe sofrimento me acolheu em seu seio e eu, como boa centelha de Deus, aproveitei muito a pausa para reflexão para me distinguir de mim o que não vale mais a pena nutrir e o que vale a pena permanecer até então como eu sou. Né, Gifi? Entendi. O senhor estava no lugar, mas não era do lugar. Que feio. Quando o nego falou da grande mãe dor, isso. É todo o suposto sofrimento que os escravos passaram, né, filho? Suposto? Sim, filho. Eu me lembro que até os meus 84 anos o velho tinha como dor, mas depois o nego não se preocupou mais. Porque quem não tem medo, não tem dor. E o maior medo que o ser humano tem é de ser ele mesmo. No momento que eu fui eu mesmo com autenticidade, em essência, de ser humano, qualquer placa que eu tivesse neste planeta, lá estava Benedito de Aruanda. Então, a resposta que eu dou para o FI é essa. Depois dos meus 84 anos, qualquer terrinha que eu pijava aqui no solo dos Brasis, era Benedito, era a sola do meu pé, que acalentava a Mãe Terra, e a Mãe Terra me dava carinho na sola dos pés. Parece que conforme o senhor foi envelhecendo na carne, foi ficando mais sábio também. Gê feio. O feio tá um pouco equivocado, né, gê feio? Eu tô, pai. Porque envelhecer na carne não dignifica, gê feio, as expressões em amar incondicional do espírito. Olha. No meu caso, foi com 84 anos, mas já com outros casos de preto velho, que já reencarnaram como nego velho, com uma luz tão opaca o quanto a minha. Em clareza e esclarecimento de si mesmo. Idade na Terra é como um passeio num jardim florido, cheio de rogerais, cravos e margaridas. Elas estão lá, mas se você não está, são apenas flores. Quando você está, elas são coloridas. É, meu filho? Certo. Vai estar dizendo que é vocês que dão, nós que damos a essência, o algo a mais, não desfazendo da criação de Deus. Então, no seu caso em específico, conforme o tempo foi passando, o senhor foi aproveitando das oportunidades para então interiorizar esse estar e sentir. Sim, meu filho. Conforme o tempo foi passando, o velho foi se auto-aceitando. Não devemos aceitar a dor. Já que o feio falou de idade, então o velho vai se apegar um pouco na idade para poder lá se expressar. Vamos lá. Neste caso, mas não tenha, meu neto, idade como selo de sabedoria, selo de elevação espiritual. Entende, meu filho? Sim. Então, de feio, como o nego foi envelhecendo, o nego soube, como o filho bem diz, aproveitar o seu tempo. O que é que é aproveitar o seu tempo? O velho usava o tempo do nego para ter suas reflexões. Entende, meu filho? Sim, sim. Para pensar mesmo e para ser autêntico consigo mesmo e verdadeiro, verídico na vida alheia. Não uma caricatura abstrata que vive se mostrando para os outros, para agradar os prioris e para tentar enganar a si mesmo. Nossa. O medo é isso, meu filho. Tentar ser algo que não é. Isso causa medo de uma forma cognitiva, causa dúvidas nas pessoas. Entende, meu filho? Sim. Então, velho, só soube, no caso deste nego, aproveitar, né, filho? O tempinho que aqui o nego teve, né, filho? Foi 121 anos, isso não é nada, né, filho? Nossa. Perante a eternidade que está aí aos nossos pés, de todos os seres humanos, porque o Espírito é eterno, 121 anos não é nada. Então, antes dos 80, o senhor via, assim, tudo mais ou menos igual aos outros. Então, o senhor também sofria, o senhor também ia nos lugares e não... Ah. O velho vai dizer uma coisa que o velho traz como experiência. O filho faz essa caridade para o nego poder falhar? Graças a Deus, eu faço e eu fico honrado. Hoje, filho, bota 10 negros na senzala com o nego velho. Imagina aí. O velho mal se dava com os negros. Porque os negros, muitas vezes, dentro das linhas de nação em Urubá, cada um acendia a vela de uma cor. Por entender o que o nego tá falhando. É. Já começa aí. Eita. Um tocava jejum no tambor, outro jexá, outro já tocava queto, e outro já tocava outros pontos de nação africana. Entende, meu filho? Aí já começa a confusão, né, meu filho? Começa. A luz é a mesma, mas um quer brilho, outro quer clarão, outro quer pirilampo, outro quer feixe de luz. Tudo é luz. Aí o nego velho se aborrecia porque o feitor vinha e só dava num dois em três. Geralmente eram aqueles que o nego mais tinha afinidade. Ah. Não era bem aqueles que o peito velho gostava, né, filho? Uhum. O velho tá se expressando como os negros entendem na terra. Uhum. Então o velho tá dando exemplo bem terra-terra de como funcionam as coisas. Uhum. Aí o nego saía para a rua, que com 84 anos o nego foi convidado a trabalhar no cajarão, né, filho? Uhum. Aí o nego saía para a rua, ia cuidar do jardim, ia cuidar das coisas. O nego começou a notar que o vestido da xinha que o nego velho mais gostava era feio. Ah. Porque ela não podia engravidar. Mas o vestido da xinha que o nego, assim, não tinha muita afinidade, né, filho? Era bonito, porque ela já tinha dado vários netos pro senhor. Olha as conveniências, né, filho? As conveniências. Mas olha a conveniência do nego. Porque, na verdade, os dois vestidos eram feitos do mesmo jeitinho. Por que que eu diferenciava? Então, esse tipo de anomalia, anomalia que o ego causa no espírito, nós lutamos muito para ser extremamente e totalmente exterminado. Sim. E quando nós falamos terminado, não é exterminar de liquidar, é de transmutar com tempo. Olha. É, filho, por isso que eu digo, 121 anos é nada. A Umbanda não andou nem ainda 6 meses. Nossa, é realmente... Para nós, não andou nem 6 meses. E digo, vai ter uma mudança significativa na consciencial dos médium bandistas daqui a mais ou menos uns 160 anos. Tudo que isso. Vai realmente começar a haver uma união num amar incondicional. Porque cada um bota a condição dentro do seu baraco. É, realmente. E a desculpa que tem é porque eu achei assim. Mas se eu achei o amor, mas que tanto dividir esse amor existe? Né, Gefe? Tá então, certo. Nós fiquemos aqui. Esperando e analisando, né, Jefe? Vai falou muito por cima, filho, porque coisa de vida passada, vai particularmente não acha muito interessante o nego passar. O que importa é o aqui e o agora, o hoje, na vida de vocês e também no meu trabalho no lado de cá e daqui também, né, meu Olha. Então, esse processo de desapego ao ego... que faz nós, como seres humanos, nos colocarmos em ponto de diferença e termos a inabilidade de expressar esse amor incondicional, é o que a Umbanda verdadeira procura combater. Meu jefeio, senhor. A Umbanda verdadeira é amar incondicional. Ah lá. Porque se eu disser para o filho, no sentido amplo, a Umbanda verdadeira amor... vai ter que falar que todas as religiões são amor. Sim. Principalmente aquelas que cultuam a fé, a esperança. Né? Uhum. Então, meu filho, a Umbanda é amar incondicional. Então, para ser amar incondicional, os processos limitadores não estão na Umbanda. Está em como a Umbanda está sendo propagada por aí. É esse que é o processo, tá entendendo, claro, meu? Claro, claro. Nego Vaio, Benedetto da Ruanda, teve uma encarnação Nemuia, meu filho. Olha. E lá naquela época, entre a divisa Brasil e África, tinha alguma gíria que era só reservada, meu filho, a fazer alguns processos ritualísticos que não se compara em nada com o que tem hoje. Por mais que vocês são muito agarrados no tempo e no espaço, vão dizer que nós era atrasado. Então, velho, aceita vocês chamar como o que já é. Mas era muito, assim, vamos dizer, diferente, porque a magia era a magia do verbo, a magia era a magia do mental, a magia era a magia da dança. Entende, meu filho? Nossa. Hoje em dia, o velho não descarta, meu filho. Todos os apretexos, todos os fundamentos, todos os assentamentos que os filhos usam, o velho não desfaz, porque não deixa de ser princípios cognitivos para os filhos se agregarem a mais com a mãe natureza. É, são princípios cognitivos para os filhos se terem mais seguros, mais merecedores, mais benemerentes. Então é um processo lentíssimo. Entende, filho? Entendo. Mas ao mesmo tempo, aos nossos olhos, se o velho olhar só para o lado de cá, olhando para cá, terra, terceira dimensão, é tirar uma bengala da outra. Entende, filho? Só que essa outra bengala, fazer ritual, fazer mandala, ritual do fogo, ritual do cristal, ritual disso, ritual daquilo. Tudo, filho, é muito formoso. Vai, repete de novo. Nossa. Um dia já pinta, tá ao meu lado, que aqui tem que repetir. Então, vai, repete de novo. Vai, vê que tá tudo certo. Mas se vai mexer, não tiver a mesma frequência de amar incondicionalmente, equivale a nada em evolução espiritual para o operante. Não quer dizer que se você ir num terreiro que faz todas essas mandalas, todas essas magias, entende, filho? Sim. Não vai ajudar as pessoas. A cada um é dado conforme as suas obras, vocês já falaram muitas vezes nos ouvidos, filho. Então é mais um fafaiar que é o peito velho. Tá bonito. Né, filho? Tá bonito. Então, o pai de santo que faz isso, se ele não tiver amor, se ele não tiver respeito, se ele não for digno à altura de manter pela sua energia psiônica junto e coligado ao que ele mexe nas energias magistrais da mãe natureza, ele ajuda todo mundo. Mas quem é para ele mais ajudar e não ajuda que é ele mesmo? Então, o que adianta? Nada. Nossa. Isso os pais de santo não falam, né, filho? É. Interessante é isso. Então fica muito estranho algumas coisas. O velho está deixando claro que o velho não veio criticar. Mas é bom ter outros olhares, ainda virá outros espíritos, como já vieram, trazer outros ângulos, outros olhares, né, filho? É. Não pode ficar naquela coisa de dizer que a forma que eu cultuo a Umbanda é certa do Joteirada. O que é isso? que é isso, né, meu neto? Então, vô, o senhor gosta de, sim, de explicar... O que o senhor mais gostaria de explicar, assim, a respeito da Umbanda para um médium que está querendo fazer da Umbanda uma coisa bonita? Para o médium fazer da Umbanda uma coisa bonita, o médium faça-se medianeiro. E um bom medianeiro, ele é o intermediário de informações maravilhosas. Se o bom medianeiro ter o equilíbrio, independente da cultura, mas dependendo da sua postura, que não envolve só no sentido de entender o que é certo, o que é errado, não envolve só do entender o que é senso consigo mesmo e o que é consenso comum com as outras pessoas, mas que ele possa nutrir a essência prima de Deus, atuante em raciocínio nesta dimensão, Ele mesmo. Vai, repete. Ele mesmo. Uhum. Essência primax, atuante de Deus. Uhum. Isso é o médium. Até hoje, Benedito não viu Deus descer das nuvens e dar um bom conselho àquele que está embaixo do viaduto, a não ser os médios que lá vão. Uhum. Até hoje, Benedito não viu Deus acolher um mendigo e no hospital visitar alguém, a não ser, estou falando no sentido dos encarnados, mas existem desencarnados que vão, tá, a não ser alguns medianeiros, que muitas vezes nem sabem que é medianeiro, é, mas vão com aquela expressão de chegar dentro do hospital, nem saber o que falar, e na hora um grande espírito da vergadura de Dr. Brejeira e outros, ou de uma vovó, Catarina, ou de um pai João, pai Joaquim e outros, e dá uma mensagem de acalento para vários doentes que estão lá, de várias religiões distintas uma das outras. Oh. Isso é um bom médium. Então, se um bandista que quer ser um bom médium tiver em sua mente que o Exu coroado, o chefe de legião, o guardião ou o tronado, são só situações perante o tempo consciencial necessário ao agrupamento que evolui como todos os outros, indispensável para o trabalho da ascensão global, coletiva, de todo o consciencial, não só do Brasil, mas da humanidade e do planeta Terra, ele vai parar com essa imbecilidade. Nossa. De se achar melhor do que o outro. Nossa. Então, meu filho, uhum, peito velho Benedito dá esse conselho bem suave para os médicos. Suave. Né, meus filhos? Suave. Porque, meu filho, suave, isso atrasa muito nós. Você não imagina o trabalho que dá, meu filho. Olha. Nós fazemos de tipo a coração, né? Assim que os filhos fazem? É assim. Muitas vezes o peito velho quase se materializa no lado de uns negros aí, uhum, que escrevem uns livros aí. Uhum. Para dizer, pelo amor de Deus, fala isso. Mas não, o orgulho e a vaidade é muito grande. Ah. E o veio Benedito não vem só como Benedito. Vem como outro já aí que não vem um caso. É. E vai aí nos médios que escreve algumas coisas. Ah. Por isso, eu filho, que quando o filho conversou com esse médio acá, o tal de Edson, ele falou para a vó Michel, desde 2001, que no solo do Brasil, muitos espíritos militantes da Umbanda estão começando a, como se diz na Terra, se expressar em outros médiums não tão umbandistas assim. Uhum. Ou pelo menos o umbandista deste jeito preconceituoso, deste jeito limitador. Então nós vemos outros iniciantes aí, tem um aí que eu não venho o nome, senão o velho vai começar a falar, não, parece que o velho tá fazendo merchandising, né, feio? É, é verdade. Aí não, velho, paz, mas tem um aí que era evangélico, agora é espírita. É. Tem muita gente que não gostou do jeito que ele escreveu do Exu, porque o Exu já não tava tudo torto, e não tava mais bebendo cachaça, fumando charuto e dando gagaiada por aí. Ah. E são tão Exus como aqueles que bebe, que fume e usa alta magia. Vai, repete, a alta magia no astral inferior. Tá certo. Então, os médios ficam nessas rincha, nessas brigas, que o ponto de pemba que eu faço é mais, e que a mandala magística que eu faço é mais. Se não tiver amor, o velho Benedito X, pro médium que faz, equivale a uma porcaria. Agora, pros consulantes que vão à casa são abençoados, porque a energia é sábia. A ciência física de vocês já fala isso. Então, mesmo que o médium faça aquelas mandalas, se ele está ajudando uma pessoa, ajuda, filho. Mas isso não quer dizer que o operador tem o grande merecedor, que não é nós que vamos titular ele merecedor, mas que no seu âmago, no seu íntimo, ele se faz jus a receber tão qual aqueles humildes cochulantes que vão lá chorando, que muitas vezes vai cansou de ver os filhos fazer palestra aí, falar coisa bonitinha, vi uma mãe chorando e o filho vira as costas. É, realmente. Que um bandista é esse? Lamentável. Entende, filho? Então, tem muito que se rever da Umbanda. Muito. Muito, muito, muito, muito, muito. Começando com os estudos mais universalizados dentro da Umbanda. Ótimo. Porque a Umbanda é uma religião universalista. Sim. Se fosse assim, não teria baiano, não teria chigano, não teria oriental, é. Né? Não teria marinheiro, teria uma egrégora, né? É isso, meu filho. O velho até se me queixou, como se diz na terra. Isso é coisa de velho, né, filho? Até se expressou demais. Mas tem coisa que o velho fica assim pensativo, sabe, filho? É como se diz assim lá na Aruanda. Aí já não é mais na Alvorada. Na Aruanda. Tem um comentário que o Jovem já viu lá do Espeto Velho, de Umbanda. Diz, olha, nós vivemos tanto na carne, a gente não viu tudo. Viu, filho? Eu digo para o Michão, não vi tudo ainda, viu, filho? Vai ficar de cabelo mais banco ainda. Tá certo. Conta para nós, vozinho, uma situação dessa, de um comentário que os pretos velhos fizeram enquanto na Aruanda, sobre um comportamento, às vezes, um mau comportamento de um filho aqui na Terra. Hoje, feio, é muito interessante esse processo. A terceira dimensão e até a quarta dimensão ainda é muito presa essa coisa dualística, do certo e do errado. O preto velho Benedito tem Deus como vocês. A expressão psiônica de vocês é que causa manutenção. Isso. Toda essa realidade que vocês até então sobrevivem. Vocês ficam rejando para cima enquanto vocês têm que sentir o seu coração. Então, meu filho, para me expressar da forma que o filho perguntou, vai dar um exemplo mais simples possível. Por exemplo, filho, quando tem que ser trazido uma mensagem, de novo o velho vai tocar nisso. De elevação conceitual. Uma mensagem de elevação consensual aos médios umbandistas. Porque, meu filho, é interessante uma coisa. O velho Benedito que vos fala trabalha em várias linhas espiritualistas. Para mim é tudo a mesma coisa. Quando você vai fazer uma materialização numa mesa espírita, o velho até vai receitar um livrinho como uma receita mesmo, como um comprimido homeopático. Pode, filho? Pode, sim, senhor. Missionários da Luz, de André Luiz. Eita, bonito. É, filho? Bonito. Então, lá fala sobre uma materialização que foi usada os seres elementais. É só ler entre linhas e com atenção e com muito respeito. Então, Jefe, nós participamos muito dessas coisas no passado e ainda. Aí, Jefe, para um bandista fazer uma desmaterialização de um câncer numa pessoa, tem que sacudir todo o saco de osso, nossa, chamado couro. Você está entendendo, filho? Nossa. Tem que pedir para Oxalá, para Baluaê, para Emanjá, porque ele busca no divino o expressismo em essência pura da fonte sustentadora destas duas realidades duais, que é o amar incondicional. Coisa que ele já tem dentro dele. Ah. O porquê que o espírita kardecista e o negro, repete, o negro já trabalhou muito nessas materializações, não necessita disso? Não. Porque eles são mais evoluídos? Será que é porque eles são loiro com os olhos azul? Vai estar brincando, viu, filho? Ah, tô vendo. Aí não tem racismo, não. Pode também ser preto, com os olhos pretos, não tem problema. Será que eles são melhores? Será que a doutrina é superior? Não. Será que a moralidade, a ética é melhor? Também não. Aí vem aquela história que, filho, agora responde a pergunta. Que nós, o velho vai se expressar bem como assim da terra. Pode, filho? Pode. O velho não engole mais quando um bandista diz, ah, mas é outra linha espiritual. Então quer dizer que o velho é um ET? É um extraterrestre? É. Ou um velho é muito burro, que não sabe fazer nada sem mexer com processos magísticos. É, o velho repete de novo, porque sabe que muita gente vai escutar e vai ficar um pouco assim, machucada, talvez, com o que o velho vai dizer. É, então, o velho não discorda do processo magístico, porque já é uma forma dos filhos ir pagando os karma deles, da grande maioria dos umbandistas, de magia negra que fizeram no passado. Ah. Então, o quê? Então, mais reajustando-se aos seres elementais, às egrégoras dos elementais que tiraram da sua evolução nata, original, elementar do passado, de que qualquer outra coisa. Porque o orixá em si só necessita que a essência humana se acorde para si mesma no amar incondicional. Este é o maior ritual que existe para qualquer orixá e para qualquer linha. Nossa. Palavra de Benedito de Aruanda. Eita. Mas mesmo assim, nós vibramos em alguns médios aí e eles vão ensinando magia disso, magia daquilo, magia do não sei do que lá, que tem o seu valor muito grande, meu filho. Uhum. É muito grande. Mas ao mesmo tempo, meu filho, não pode trocar uma bengala por outra. Vocês não são escravos, a escravidão já passou. Adorar a divindade é uma coisa. Agora, contemplar o divino é melhor, meu filho. Contemplar o divino não te leva acima dele, nem abaixo dele. Entende, meu filho? Sim. Te bota no mesmo nível, porque a essência é a mesma. Mas é difícil os filhos entender, porque daí eles vão usar aquela desculpa, porque, Benedito, tá falhando bobagem, porque o ladrão lá, que é de Oxalá, é ladrão. Então, o Exu fulano vai castigar ele. Tudo é castigo nessa terra. Tudo. Tá entendendo, meu? É, tudo é castigo. O velho respeita as linhas, as informações. É. Então, Benedito, tem algo errado hoje com todo do carinho, amor e sinceridade. Errado, não. Perante nós trabalhando aqui, não. Agora, se eu tiver um olhar na dimensão que o Benedito está, sem haver o manifesto aqui, também não é que esteja errado, a palavra correta não é esta. Mas os filhos estão deixando mais lento, estão dando volta, estão dando muita curva. Para dizer para o outro, olha, eu sou que nem você, vamos chamar? Vamos, então tá bom, então vamos adiante. Só para isso. Olha. É muita curva, meu jefe. Aí fico se escondendo atrás de um monte de coisa, meu jefe. Aí vai dizer, mas meu pai, como é que eu vou cultuar os orixás? Pensem, o que é o orixá na mãe África, meu filho, na essência afra? O orixá não era personificado, por mais que começamos assim usar algumas estátuas, estatuetas, mas é potestade espiritual. Tanto é que os antigos africanos, isso é história, por favor, procurem. Procurem isto, isto é história. Não estou falando de africano de 300 anos atrás, estou falando de 1.000, 2.000 anos atrás. É. Se procurar estudar com seriedade, vão ver que até mesmo eles adoravam as estrelas e os astros. Entende, meu jefeio? Quem vos fala com voz mixê é um ser humano, Benedito Daruanda. Mas a minha essência psiônica veio, como vocês falam, de Sirius B. Quem quiser, o endereço foi esse. Quem sabe amanhã ou depois eu vá para outro. Entende, meu senhor? Certo, entendi. O senhor... Sirius B. Sirius B. Não é vista aos olhos nu, mas tem aí, se vocês procurarem esses tecnologia de vocês, tem como saber. Aí vão começar a dizer, olha lá o extraterrestre, meu filho, que tristeza. Eu repito, o ser humano que vos fala, Benedito de Aruanda. Entende, filho? A essência humana é extraterrestre, porque vocês estão de passagem nessa terra. Tá certo. Mas vai fazer os filhos entender isso. É com paciência, nhanheco. É, com paciência. Agora, a gente sabe que se em Sirius B, o planeta onde o senhor habitava, era um planeta mais evoluído... Não é um planeta, não. Hoje é uma estrela, mas não tem processo virou. De evoluído. É, virou uma estrela. Faz, filho. Tá. E, mas a gente ouve muito a gente ouve dizer muito sobre os exilados de Capela. Exilado de crer, que a chibata já vem de longe, né, filho? Já Mas vem você entende, filho? Mas você tá certo, filho, porque foi os pobres espíritos que trouxeram isso. Os Ah lá. grandes sábios, por exemplo, Cristo não teve que usar parábola, filho. Teve. Buda não teve que fazer todo um triatrinho, filho. Mas Isso. é, filho, para falar uma coisa tão simples. É. Aí você diz, ah, simples para você, que tá, muitas vezes eu já ouvi isso de É, pessoas, ah, tá você tá evoluído. numa boa. Não é uma boa nem uma ruim. Eu só estou. É. Hoje eu estou com Benedito. Amanhã talvez não, né, filho? Tá certo. Então, quando o velho falou teatrinho, eu não estou dizendo que o budismo é teatro. O velho só fez uma referência como vocês, seres humanos, se expressam. É engraçado isso. Vocês podem brincar, nós é proibido, É né, filho? proibido, já é julgado, já. Então, meu filho, já é julgado. Mas o velho está muito preocupado se for Não tá, julgado, não né, tá filho? não, né? Não tá Não não. tô, não. Tem mais coisa mais séria para isso, né? Tem mais certo. Então, Mas meu é. filho, Jesus veio e trouxe um monte de parábola. Porque se ele falasse a realidade, me diz quem é que entendesse esse espírito? Não tinha jeito. Se os próprios apóstolos até as últimas horas duvidaram? Claro, e até o doutor lá, Nicodemos, né, que não ficou sabendo da onde vem o espírito nem para onde vai. Você entende, meu Sim, filho? senhor. Sim, senhor. Então, Mas o velho gosta muito do Jufi, do tempo que o filho dá para nós. E o sinta à vontade, que o velho já tá lendo a energia do filho, o filho tá meio assim. Vai, filho. já tô querendo fazer um monte de pergunta relacionada ao que o senhor fez para esclarecer. Mas quanto ao tempo, não, sem pressa. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o senhor disse que então utilizamos de rituais magísticos muitas vezes como uma muleta, que essa muleta é, na verdade, no fundo, desnecessária. Filho, o velho vai lhe explicar uma coisa. O velho agora vai falar mais simples. Vai lá, vai lá. Tá bom? Que o velho esquece de vez em quando que o velho é enguinhonhante. É, sim. Então o velho vai ter que relembrar. Filho, Assim, eu. Então dá um exemplo. Benedito é filho de Oxalá. é. Que Oxalá quer de mim a não ser que eu seja o mesmo? Ah. O que uma divindade. Ah, mas. É uma divindade de uma outra dimensão, é do outro planeta ou outra galáxia. Vão dar esses nomes que tem hoje em dia, tem vários nomes que dão, né, filho? Mas, Tem. filho, existe um processo da criação, muito interessante. É, vamos lá. A força psiônica da humanidade da terceira e da quarta dimensão é que formata o todo concreto e abstrato. Dentro deste quadrante dimensional. Filho, entende o que eu digo? Seria isso o fluido cósmico universal? Este quadrante é. Vocês são fruto do cosmos, é vocês que criam isso tudo. Isso. Então é difícil para o ser humano entender isso. Então escuta. Vamos lá. Aí digamos que eu venha de uma outra substância, não conhecida como fluido cósmico, mas Isso. também é um fluido cósmico, distinto e diferente. Existe uma coisa, qual é como funciona? Vamos ver. Que vocês falam muito de evolução. O mínimo que uma consciência de um outro quadrante vai fazer, sem se adulterar, é respeitar aonde ela está adentrando. E se ela vai respeitar aonde ela está adentrando, e para ela não se adulterar, vamos falar de Oxalá, o que que Oxalá, que é uma potestade, vai fazer, essa divindade? Ele vai procurar no âmago psiônico, consciência do ser humano, no caso encarnado ou desencarnado, um atributo e uma virtude que se espelhe mutuamente, tanto o filho de Oxalá em Oxalá, como Oxalá em seu filho. Isso não precisa de magia ritualística. Tá. Precisa de processo de autoacordar. O que nessas duas dimensões, terceira e quarta, vocês chamam de amar incondicional. É isso que o nego falou. Como os filhos não conseguem isso, os filhos precisam fazer rituais para galgar esta consciência. Então, de uma forma sugestiva, o filho vai galgando isso. Porque a inteligência não é só racional, a inteligência também é sentimental, tem, a inteligência também tem as vazões impulsivas, tem a inteligência também emocional dos filhos. Entende, filho? Claro. Então, quando o filho entra em concruio com as energias magistrais da mãe natureza, ainda mais os jubandistas agora, este agora recente, vai falar, como está dizendo o Jexu aqui, os meus meninos, pijaram na bola, né, filho? Pijaram assim na bola no passado. Então, é muito interessante, porque no passado, alguns séculos, a grande maioria dos jubandistas fizeram mal, acho que desencarna e acabou. Não. Quando você faz um processo magístico, muitos afins, não só humanos na quarta dimensão, vão se coligando a esse processo, a essa energia psiônica, como um registro atemporal. Ouve o que o Nego está dizendo. Atemporal, dentro da quarta dimensão. E temporal, na terceira. Por isso que os filhos reencarnam para arrumar aí as coisas. E a maior magia é a vida. Não precisa fazer magia com vela. Você faz magia com as pessoas, com a sobrevivência. Aí os filhos reencarnam. Para o quê? Para também ajudar essas outras consciências, que o velho não vai chamar de inferior, porque são outro tipo de leis, outras consciências da quarta dimensão e nas subescalas até a quinta dimensão. Está ouvindo, Feio? Estou ouvindo. A retornarem às suas pulsações psiônicas afins, ou melhor, se harmonizarem e se equilibrarem com todo o que compõe a terceira e a quarta dimensão, para o propulsar da vida continuar nos multiversos paralelos. Está explicado, mas aí o velho explicou de uma forma simples, que os filhos vão dizer que o velho falhou bonito, falhou complicado, está tudo certo. Tem outros também, assim, que já vieram, deram a mesma explicação, só que do outro jeito, né, filho? É verdade. Tá tudo certo. Tá entendendo, meu filho? Mas tá tudo certo. Então, quando o velho fala da magia, o velho não tá criticando, pelo contrário. Espíritos valorigíssimos, prestimosos. E o velho deixou claro, alta magia da Umbanda. É isso. Agora vem a pergunta que não quer escalar, que o filho não perguntou, mas eu sei que tá aí na mente de muitos filhos. Tá, tá. Preto velho Benedito, tem algum sacerdote de Umbanda hoje que poderia se dizer o melhor? Não. Na literatura, nenhum. Melhor em que sentido? Melhor, que fala mais a verdade, que traz revelações. Claro. Se a revelação, velho, acabou de falar que cada um guarda dentro de si. Essa maior revelação é você te revelar um Deus. Nossa. Deus da sua vida. Essa é a revelação. Entendi. Agora, se nós levarmos no sentido ritualístico da egrégora, se você pegar aquele... Os filhos vão saber de quem eu estou falando. Aquele que faz um monte de mandala, um monte de ritual do fogo, do cristal, dos dragões, disso, daquilo. E se pegar o outro com ponto de pemba adâmico, e se pegar o outro lado, um pram, um bandan, dava outro nome também, roja alguma coisa, e se pegar o outro também que chama Exu de guardiões, que tem base, não sei aonde, na lua, se juntar todos eles, dá tudo a mesma coisa, dá um bolo só. Dá um bolo só, pai. Por quê, meu filho? Porque cada um vem trazer uma verdade. Agora, nenhum traz toda a verdade. Ah, lógico, lógico. Aquele que dizer que está toda a verdade já está mentindo. Ah, é que nem o peito velho chegar e dizer pro filho agora. E eu sei que eu sou Benedito. Dizer assim, olha, meus filhos que me escutam. Escuta o nego, porque o nego está falando a verdade absoluta. Já passei por mentiroso. Entendeu, meu filho? Lógico. A Umbanda... é uma religião novinha, novinha. Pra nós não tem 6 meses, mal tá andando. Entendeu, tá meu certo, filho? Tá certo, aí o que é que nós fazemos? Nós estamos ouvindo, nós estamos tendo paciência. Nossa. Mas daqui a uns 170, 180 anos, do encarnado, que a Umbanda vai começar realmente fazer o que veio fazer pro planeta Terra, não é só pro Brasil. Nossa. Para o planeta, então, obviamente... Não é que seja a única religião. Pelo contrário. A Umbanda é a ciência do espírito. Entende, meu? Nessa época, vai estar até trazendo alguma coisa que é lá para frente. Olha. A Umbanda é a ciência do espírito também. Também. Porque se o velho falar que é só Umbanda, aí o velho já está falando bobagem. Mas o senhor daí do mundo espiritual, então, podia definir da maneira que o senhor preferir a diferença, então, entre a Umbanda e o espiritismo? A Umbanda e o espiritismo? Já deram várias já comparações, viu? Que a mim eu me sinto até honrado. Muito obrigado, viu, meu nhé? Vai lá. Sinto muito. O espiritismo, meu filho, é a expressão do amar incondicional. Isso quando é bem expressado. Eu já acho bem claro. É. Na forma pura, em essência pura, é a expressão do amar incondicional raciocinado. Tá. E a Umbanda é o amar incondicional sentido. Olha. Quando essas duas expressões parar com essas rinchinhas, aí vai ser amar incondicional nutrido. O ser vai passar de ser eu sou, como alguns irmãos falam, e vai passar a ser eu estou. Uau. E quem está, ele está em qualquer lugar. Ele é ser. Uhum. É ser. Uhum. Entende? Em qualquer lugar. Então, a meu ver, é isso, de uma forma bem simples, para não dificultar, que não dá para fazer muita virula, né, filho? Mas eu fiquei muito feliz de ter feito essa pergunta, viu? Porque essa resposta eu a considero de um valor inestimável. Mas pensa nisso, meu filho. Tô falando da essência pura. Vou pensar. Pura mesmo. Certo. Pega a Umbanda como filho consciente, como uma coisa pura, e o espiritismo, puro. Tá. Filho, o velho gostaria de dar uma resposta para este medianeiro. E não é porque ele é mais importante que ninguém, mas eu acredito que vai servir para todos os médios. Vai lá, vai lá. A pergunta dele foi, quando não tinha Umbanda, Benedito, no Brasil, o que é que vocês faziam no astral? O velho vai contar uma história por fio verídico. Vamos ver. Tu vai, Benedito, no planeta Terra, vai faz um trabalho junto com os médios e algumas pessoas, tão qual importante, ao gari debaixo da ponte, a prostituta na esquina lá da rua. Olha. Mas essas pessoas importantes, que o velho está comparando sim, porque são seres humanos... Entende, filho? Se ela fizer o bem, mérito dela, se ela fizer o mal também. Ela que vai responder, né, filho? Vai responder. Então, o velho anda aí por perto aí de uns médios que os filhos chamam de famoso, não sei porquê. Né? Eu já expliquei esse negócio de famoso, que eu sou bom. Eu já expliquei pro médio muitas vezes. Que eu sou bom, isso aquilo é muito feio, mas tudo bem. Vamos à explicação. Vamos lá. Filho. Simplesmente, quando começou o kardecismo, não esquece que é Preto Velho Benedito que está falando. E como Preto Velho Benedito, o velho já atuava assim. Ah. Quer deixar bem claro isso. Não era com outro nome, não, nem com outro grego. O velho simplesmente, na França, está ouvindo, filho? Estou ouvindo. Teve a honra de, como se diz na terra... presenciar, quando veio um dia que foi o velho que também inspirou as médiuns para escrever, que o Evangelho segundo o Espiritismo começou por três crianças a ser escrito. Isso é história, viu, filho? Sim, sim. Para que a espírita, no mínimo, devia saber disso. Iniciou por três crianças. Viu, filho? Sim. Que nem era dado como médios com a família dizia que era tudo louca. É louco. Então, filho, olha o trabalho que deu, velho. Vai chegar na Umbanda bem rápido, só dois minutos. Vai, pode ficar à vontade. O que que aconteceu, meu neto? Não vê. Os espíritos deram para Kardec o livro. E o Kardec ficou faceiro e já ia querer, como é que é, publicar, né, filho? É assim que fala. Não. Ah, não? Não. Ué. Eles marcaram com Kardec, durante 6 meses, a revisão do livro. Isso é história, viu, filho? E vinha grandes espíritos de escola superior, como os filhos falam, o velho está expressando assim. Tá bonito. E o Benedito também fez lá a sua participação, não no Evangelho, Mas na guarda, na ordem, outras coisas mais que não vêem um caso. Tá. Aí o que aconteceu? Já pronto, materializado o livro, eles vieram corrigir minúcias. Olha só que coisa ainda. Espíritos que nem a forma humana mais tem. Luz pura, viu, filho? Nossa. Vieram por caridade, letra por letra, linha por linha, para não ofender os médios, seja de qual religião for. Porque o Evangelho é o livro do Espírito, não é só do Espírita. O Evangelho é a palavra deste Cristo que também é seguido na Umbanda. Nossa. Esta é a primeira mensagem, agora vem a segunda. Vamos ver, vamos ver. Também faz parte da primeira. É. O velho está sugestionando os filhos a pensar. Tá bom. Quando eu vai para o Brasil, né? Espiritismo, tinha um doutor aqui, vocês falam até hoje, tal de Berejeira de Manage. Esse. Né, filho? Foi. Quando o Bezerra estava prestes a desencarnar, uns anos, 5 anos atrás, antes melhor de desencarnar, filho, o que a história diz dos doutores daquela época? Como é que eram tratados os escravos naquela época? Como é que a medicina via os carentes daquela época? Como disse José Pinta neste corpo, e o velho concorda com isso, tem duas coisas lamentáveis no ser humano. A conveniência e o querer esquecer. Nossa. Com muita força. Aí os filhos esquecem e vira tudo conveniente. Então, quando Bezerra fez o desencarnado, deixando claro que já havia manifestações de entidades como o Preto Velho, já havia os candomblés, os juremeiros, os catimbós por aí. Quero que deixar bem claro isso. Estou falando de Umbanda. Tá. Quando foi revelada, como se diz na Terra, né, filho? É. Mas voltando a Dr. Bezerra, quando ele desencarnou, e por outros espíritos superiores a Bezerra, foi solicitado o trabalho dele numa linha médica. Bezerra, simplesmente, meu filho, agregou à sua corrente druidas, astecas, tostecas, africanos, maias, egípcios, fenícios, gregos, romanos, orientais. Tá ouvindo, meu filho? Nossa! Isto é história espiritual. E esses espíritos, com muito amor, militantes da Umbanda, como Ogum, Pretos Velhos, Exus, Caboclos, Mães, Paizinhos, marinheiros, ciganos, que hoje vêm assim, iniciaram a grandiosa egrégora da medicina de Bezerra de Menezes. E nunca vieram falar isso. Hoje o Preto Velho, com a autorização do astral, que ninguém é obrigado a acreditar no negro, Nossa. Está trazendo isso para os umbandistas. Nossa. Isto é amar incondicional. E Bezerra de Menezes se via muitas vezes com o pai Joaquim de Aruanda. Não estou dizendo que todo Joaquim é isso, tá bom, filho? Claro, claro. Mas com o pai Joaquim de Aruanda, com a estirpe de um doutor, o Hipócrates da vida. Via assim como uma vovó Maria Conga, um espírito da estirpe de Joana de Ângeles. Está ouvindo, minha filha? Tá. E aí se vai, aí se vai. Então que isso sirva para os médios umbandistas pensar o quanto essas entidades não são, como se diz, presas a uma egrégora. Então não prendam elas, por favor. Se o espírito vem como cigana, deixa vir, mas um dia, talvez, ela pode ou vir ou se expressar de uma forma que não agrade o médium, porque o médium é preso, porque a cigana tem que rir, porque a cigana tem que bater palma. E se a cigana não bater palma e não rir, vai deixar de ser cigana? Então, e outras coisas mais? Então, o velho só falou isso, os filhos pensam. Aí vem aquela coisa, ah, mas é espírita, tá errado. Tem gente que vai falar isso, sabe? Ah, filho, o velho sabe. Já sabe. Não tem problema, não. Tá errado. Ainda aqui nessa terra, muito filho, por não conseguir amar as pessoas incondicionalmente, vai dizer que tá errado. É. Mas os grandes espíritos, mesmo o Preto Velho de vocês, os mesmos caboclos, espíritos da sete linhas da Umbanda, ajudaram a iniciar no solo brasileiro a grande palavra da boa nova de Jesus Cristo através dos espíritos da verdade, a doutrina espírita. Nossa. Vocês participaram lá da produção dos livros? Ativamente. Nossa. Mas não, agora se o filho pegar e diz já, mas... Então os espíritos da Umbanda ajudaram, vai repetir. Naquela época não tinha Umbanda lá. Tinha Umbanda. Falando da França, falando que nós tivemos uma participação. Então não tem essas diferenças. Muito acheirada até hoje, né? Lógico. Que a vontade que o velho já está se passando demais no tempo do filho. Não, imagina. Vai igual depois de... Ai, nha, nha. Que bom, viu? Que bom. E o senhor volte mais vezes. Muito feliz, viu, chefe? Senhor. Muito feliz com o trabalho dos filhos. E muito feliz com a atenção que os filhos estão dando. Não para este velho que fala agora, mas para esses outros aí que falam, né? Os amigos. E pensa, é bom este conversar, né? É e aí faça a palavra, e a última palavra do nego. Jesus, Mestre Jesus. Está lá na Bíblia, como também outros espíritos já falaram isso. Quando sua voz não alcançar o povo, subia ao telhado. Então o velho veio descer e subir no telhado da casa deste médium e falar através da comunicação pela internet, por ondas semelhante ao rádio e satélite, falando no telhado da casa que o Cristo previu. Que Deus nosso Senhor Jesus lhe abençoe, viu, filho? Então, espíritos vêm, sim. Vem, vão vir outro espírito falar com o filho através dessa comunicação, que nada nos impede isso. Oh, graças a Deus, viu, vô? Ô, vô, fica mais 5 minutinhos, vô. À vontade, não é? Você decoda pro nego já. E o velho gosta de falar, nheco. Então, para mim, acho que vai estourar, daí tomar o tempo dos filhos. Imagine, imagine. Então, obrigado a todos os negros aí, né? É uma honra, viu? Agora... Quando é que foi a última vez que o senhor foi lá para Aruanda, vô? Olha, meu jefe, o vai para Aruanda mesmo, no 305 dias de vocês, duas vezes. Duas vezes. É, do 305 dias, duas vezes. Quando vai para lá, é quando tem um trabalho assim específico para alguns médios que vão reencarnar no futuro, né? Nossa. O velho vai fazer isso que o velho está fazendo agora. Ah. Aí fica, o velho vai dar o tempo que vocês entendem. Vai para lá, é. Vai fica, vão dizer, 15 dias, tá bom assim? Tá bom. Vai estar dando exemplo. Aí lá nesses 15 dias, o velho faz umas conversas, leva os filhos em outros lugares, né? Aruanda, meu filho, o velho já sabe que muitos espíritos já deram várias concepções da Aruanda. É. Então o velho agora não vai trazer outra para confundir a cabeça de ninguém. Uhum. Mas a Aruanda, ela está mais para um segundo planeta do que uma colônia. É. O que é segundo planeta? Aí quando fala planeta, os filhos já botam na cabeça. Governador, senador. É. Quem é o presidente da Aruanda é o amor. Uhum. E o governo da Aruanda é o amar incondicional. Uhum. Ponto. Então lá tem tudo, tem vilas. Olha. Quando o velho fala assim, vila, o velho não está desfazendo das vilas humildes aqui da terra, mas são vilas organizadinhas, as pessoas cuidam do jardim, como tem também as suas super megalópolis, né? Aruanda, para o filho poder entender que é Aruanda. Isso não desfazendo dos outros filhos, claro. Dos médios e dos espíritos, Aruanda é uma intermediação de multiuniversos. Nossa! E lá, nós não só através de inteligências de outros planetas, que não atuam na Umbanda alguma assim, e até Comexu também, quer deixar isso claro, como também tem uma intercomunicação de multiuniversos. Né? Isso... Olha. Num certo local da Aruanda. Lógico. Entende, filho? Então sim. Tem alguns filhos que já escreveram algumas coisas que é verdade, aumentaram ali, diminuíram aqui. Então, se juntar tudo, é isso que o velho fala, unir. União no amar incondicional. Quando isso acontecer, Oxalá se fará vivo na terra, no filho de Oxalá. Iemanjá se fará viva no seu filho e na sua filha. Como até mesmo Xangô, um Oxóssi, um Oxumaré, um Manhanchã, um Moxum, Entende? Um Odé, os orixás se farão vivos em carne e osso, sem incorporar, mas na atuança e na atualidade consciencional da egrégora Umbanda pelos seus filhos de fé, que simplesmente trabalham no amar incondicional. Nossa. Esta, repito, é a maior oferta, é a maior oferenda para um orixá, que vem de melícias espirituais longínquas nessa imensidão cósmica que está por aí. É atuar consciente, sem adulterar a consciência dos seus filhos. Olha, agora uma coisa que eu queria saber também. Lá o senhor interage com as crianças? As crianças? Isso tem uma polêmica na Umbanda que existia, né, filho? Não é fácil entender. É muito interessante. O velho sabe que já teve uns aí que disseram que não interage. É, outros já disseram que interage. Eu de fio? Sim. Você, para sair da sua casa, não tem que caminhar nas ruas? Tem. Você não vai interagir com quem está lá na esquina? Você pelo menos não passa por perto? Passo. Você acabou de explicar. Claro que nós interagimos. O que é que poípe? Ah lá. Agora existe uma coisa. Graus de consciência na Aruanda existe. Existe, né? Ou melhor, de conceitos de consciência. Entende, filho? Lógico. Mas o nosso conceito de ver isso não é como inferioridade. Não, é distinção, é diferente. É. Né? O velho vai tentar botar uma forma mais humana. Vamos ver. Os espíritos só se distinguem um do outro assim. Uns gostam de amarelo, outros gostam de branco. É. Mas não quer dizer que quem gosta de amarelo também não vai achar o branco bonito. Entende, é feio? Entendi. Então, velho diz, chifio, se o nego velho falhou pro fio, que vai só duas vezes para o ano, o velho fica mais aqui, na Alvorada. É. Que é uma poiona lá, perto do Espírito Santo. O velho tá falando aqui no astral do Espírito Santo. Entende, filho? Entendi. E o velho trabalha mais no umbral junto com o Jexu? Por que que eu não vou ficar perto dessa egrégora maravilhosa? Mas aí que está um processo também. Se não sei se vai dar tempo para falhar, que é muito assim, não é complexo, mas é delicado para a cabeça de uns filhos. Porque o filho tem um imaginário, os filhos da Umbanda, não todos, mas a maioria, muito diminutivo das suas entidades, é essa a verdade. Olha. Por que diminutivo, Petro Velho Benedito? Por quê? Porque se falar que a falange das crianças, muitos são seres de outras, de longínquas estrelas. Primeiro, a maioria talvez não acredite, outros já acreditem. Aí já vai entrar aquele conceito, mas por que então que eles vêm? Como é que eles se tratam como crianças? Isso se chama amor. Nossa. Só que vocês não entendem? Vocês entendem isso? Vocês não entendem o que é amor. Por não entender o que é amar incondicional, vocês ficam classificando, dando vários níveis, subníveis. Entende? O velho acabou de dizer que a minha essência psiônica é de Sirius B. Nossa. Que é assim que é chamado pela ciência de vocês. Aí já fez ter filho, vai dizer, extraterrestre, fica quieto. Eu quero falar com o peito velho só daqui. Mas eu sou daqui, meu filho. Onde é que está a certidão de nascimento cósmica do ser humano comprovando que ele é só do planeta Terra? Realmente. Você está entendendo, meu filho? Sim, então, sim. Muita coisa que algumas entidades vão largando, semeando aos poucos, sem querer corromper a consciência de cada um. Os filhos querem tratar os peito velho, trata da forma que for, com respeito, com carinho. Repito, trata da forma que for, com respeito, com carinho, porque nós tratamos filho assim. Nós somos conscienciosos com os filhos. Nossa. Pacienciosos com os filhos. Entende, meu filho? Não só os peito velho, falando das crianças, todas as falanges da Umbanda. Mas, por favor, se esforcem para exteriorizar um amar incondicional por si mesmo e por todas as pessoas. Então, vô, tem criança... Aí está tudo certo. Porque quando os filhos começam a fazer um amar vingativo, um amar ciumento, aí já bagunça tudo. Já bagunça. Tá certo. Então, tem criança que são os erês que tanto fazem parte dessa egrégora, que tanto desencarnaram como humanos, mas também que vieram de outros planetas e nunca encarnaram aqui. Sim, meu filho. Como tem peito velho que nunca reencarnou e vem. Exu. O amor numa egrégora de peito velho, como tem muito Exu também, que vem por amor numa egrégora de Exu. Tá entendendo, meu chefe? Mas é que as pessoas titulam a Umbanda parada numa placa neste planeta, enquanto ela já correu não só este planeta, mas como vários lugares dessa galáxia com outro nome. Olha. Os filhos nunca pararam para pensar nisso. Isso se chama o quê? Egoísmo. É. Falo tanto que a Umbanda é luz. É. Alguns acreditam que a Umbanda até vem de espíritos superiores. Será que a Umbanda pode estar no Brasil renascendo para este momento conscientional coletivo? Sim. Uhum. Mas a Umbanda em essência é como uma forma amorfa, viajante numa luz psiônica de trilhões, quadrilhões de consciências que, quando se unem, fazem uma realidade que talvez outras consciências que não estão tão acordadas vão adorar como Deus. O senhor usou a palavra... Pense que eu falei, viu, filho? Vamos pensar assim, vamos estudar isso daí. O senhor falou a palavra psiônica várias vezes. Sim, Penabanca também já falhou. Já. E o que quer dizer isso daí? É interessante. Ah. E tem gente que vai estudar o que é isso e vai dizer que o nego velho está jogando videogame. O velho fala bem no português que o velho não deve nada para ninguém. O velho fala assim, que essa tecnologia de vocês é muito tapachada. Então o velho sabe falar essas coisas. Aí. Entende? Sim, sim. Então o que é que o velho diz? Por que videogame? Porque é além do 4D. É quase 8, até mesmo 18D. Vocês ainda estão no terceiro, né? É. 3D, né? É isso? Isso, é isso mesmo. O que é psiônica? É energia psíquica pura. Pura. Porque a energia psíquica de vocês não é tão pura assim. Ainda está se refazendo de uma forma mais pura. Se olhar, posso dizer. A energia psiônica seria... Você quer falar sobre física, filho? Véio? Entende um pouquinho. Mas também, para vir de Sirius B... O senhor então, fez, lá? Antes do senhor falar... Energia psiônica não, vai, seria fala o que os filhos falam na Terra, pela ciência de vocês... Do que cria, por isso que ele diz uma coisa muito certa, Deus é eterno criar, ele não terminou a criação. Não. Vocês, criaturas, estão fazendo isso e também não vão terminar, vai continuar sempre, por isso que é eterno. Não. Então, a energia psiônica é um conjunto de trilhões, eu estou vendo, tá dando esse número bem alto, mas é muito mais, de choques, de entrecruzamento, de aderência, de fundições, de multiversos. Isso é incalculável humanamente falando. Essa energia desse choque vai criando outras realidades. Você imagina várias bolhas de balão compenetrado uma dentro da outra e incansavelmente se aumentando e se criando, uma dentro da outra. É isso. Uhum. É essa energia que cria o que vocês chamam de massa escura, antimatéria. Olha. Isso em sentido da física de vocês. Isto, essa energia, são o que vocês chamam hoje, meu Zé Feio, né? De uma forma muito opaca. Graças a Deus, tem outros preto velho que andaram mediunizando alguns cientistas aí, e agora estão começando a descobrir que tem uma outra remanescência a não ser a lei das supercordas. Né? Tem a, como se diz na Terra, a teoria M. O velho está falando bem o nome mesmo, porque o velho é muito envolvido com isso. Tá, tá certo. E o velho não tem vergonha de falar, e muitos espíritos já deram, como diz entrevista para a vó Michel, falando diferente, porque tem que parar com essa coisa de achar porque é preto velho, muitas vezes, por preconceito dos médiuns guinhonhantes. É mesmo. Porque vocês já tiveram outras vidas, então, né? Então, tudo que o velho fala, procure. Teoria M, né? Tem a teoria da supercorda. O que é teoria M? É como se as cordas da lei das supercordas tivessem tentáculos. Esses tentáculos são invisíveis, é como um emanar amorfo. Isto é o começo da ciência de vocês entender o que é psiônica. Eita. Mas também o psiônica é muito estudada no processo de paranormal. Mediunicamente falando, você usa energia psiônica nos processos de telecinese, levitação. Viu, meu jefe? Claro, claro. A gente sabe aqui que O Jexu estão dando orijada aqui, os meus meninos estão dizendo que o filho está chabujando do velho. Tô, né? Vai estar tá brincando, viu? É que o senhor tá permitindo. O senhor tá permitindo, a gente não, vai puxando. Não, gosto de conversar. Choria é tão bom, meu gente. Ainda mais que o Exu da Xé, tá dizendo que o Boa Michê vai fazer dois vídeos. Então, aproveita. Não, mas esse aqui é só uns 20 minutos a mais. Ainda dá pra encaixar nesse, vô. Olha, você que é chato. Vô, uma coisa que eu quero saber é o seguinte. Bom, a menos se a gente expandir, daí a gente vai pra dois. Vamos ver. Olha, uma coisa que eu queria saber é o seguinte. Como é que o senhor pode estar... um ser, por exemplo, a gente entende que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conquistando vibrações mais sutis, menos densas. E então, e dessa forma, vamos mudando de vibração. Dentro do seu corpo físico tem a mesma energia que o peito velho tem hoje. Nossa. Vai o prova isso. Cientificamente, você vai no núcleo da célula. Na matriz nuclear das células, onde tem as fibras. Estudem isso, os filhos que estão escutando o nego, para aprender alguma coisinha. Né, Jeff? Vai lá. Este núcleo, dentro dessas fibras, elas vibram. Esta vibração é a energia psiônica. Ah. É a centelha de Deus. É vocês. Lá, bem no pequenininho que está a tua realidade. Entende, meu filho? Mas aí é conversa papando para uma loja inteira só de manga. Que os filhos vão querer dificultar e o velho tenta tipificar, né? E aí, muito simples, a gente não entende. Não. Entende. Entende que é para todo mundo, por isso que não quer. Ah lá, olha. Por ser muito simples, os filhos entendem que é para todo mundo, por isso que não quer. Tem que ser difícil, só eu posso, só eu sei. Olha. É assim que os filhos se tratam na Terra. Olha. Por isso que essa centelha de vocês, verdadeiros, tá lá, grudada, encrajurada no corpo físico. Nossa. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que um ser de luz, por exemplo, de um planeta mais evoluído que a Terra, bem mais evoluído, pode... É atuar no... Olha só que esse menino fala, é muito engraçado isso. É que a gente aprende assim, vô. Mas é errado. Ah, olha, filho, olha bem. Se o velho falou errado, falou o Oeste mais uma vez. Agora o velho vai dizer, porque é muito errado isso. Quem disse, olha a expressão dual da terceira e quarta dimensão. Quem é mais evoluída, mais refeito, meu filho, vocês devem estudar muito a história. Tomara a Deus, o velho pede ao Deus dentro de cada um, que permita que os mentores, que é assim que os filhos nos chamam, que os guias possam abrir a boca e falar com simplicidade, pelo menos um pouquinho do que este preto velho, com a sua ignorância, Benedito da Ruanda, está tentando falar para os filhos. Tente. Veio Xeres no começo, antes da Lemúria, para este planeta fazer bagunça. E o corpo deles era semelhante ao corpo astral de vocês, era extremamente rarefeito. Isso há 112 milhões de anos atrás. Então o filho vem dizer, punheca o velho, que corpo rarefeito é evoluído. As concepções, filho, são diferentes. Entende, meu filho? Mas, como já foi dito, nós respeitamos a história que vocês sabem, porque é assim que vocês se comunicam, mas tem coisa que já está muito extrapassada demais para o grau de consciência que os filhos já estão supostamente dizendo que já têm. Lógico. Então, nós, nessa suposição, estamos semeando. Se vai cair numa pedra pontuda, no meio da grama, num monte de areia seca ou numa terra fértil, aí é problema dos filhos. Nós só estamos jogando a semente. Lógico, claro. A gente aprende, vô, que uma coisa é uma coisa densa, outra coisa é uma coisa leve. A diferença, por exemplo... É os conceitos da dimensão do Jofim. Ah lá. Mas tudo bem, véio, vai tentar falar como os filhos entendem aqui. Vamos ver. Entende, Jeff? Vamos lá. Vai dar um exemplo como a moça diz. Meu jefeio, se não existisse uma árvore, o velho não vai dar um nome científico para não arrebentar a cabeça do médico, aí o velho vai dar um nome que os filhos em vários lugares deste Brasil conhecem, a árvore chorão. Vozinha, bisavó da aspirina. Já pensou se ela não existisse? Muita gente ia viver com a cabeça explodindo. Ah, é mesmo. De filho, já pensou se não existisse serpente? Que seria da morfina? Nossa. Né, Não, Gif? não seria nada. Já pensou se não existisse árvore, não existia carvão, não existia diamante, hoje não teria o raio laser. Tudo são concepções. Nossa. Para que que é? O velho vai dar como se diz assim, uma resposta bem como os humanos entendem hoje, né? É. Responde perguntando. Não é assim? É. Então o velho vai responder perguntando. Para que é voiuído? Para que era refeito? Entende? Foi dirigido por filho, né? É. Dito, né? É vai falar um pouco assim, que o nego é disléxico, a liga peca. Mas é verdade. Então, foi dito por filho, através de José Pinta, deste médico, que se tirar ele, que é um girino, e o velho não está ofendendo ele, o velho já está colocando, como ele diz, dentro de uma água mais densa, e colocar numa água mais pura, o girino pode até namorar, mas se fizer um exame, ele vai estar se sentindo mal. Claro, claro. Entende, Jeff? Isso. Então, assim é o ser humano. Aí vocês vão dizer, ah, não é porque o girino não é evoluído. Não, filho, é porque a realidade necessária dele é aquela. Nós, espíritos da Aruanda, que ainda plasmamos o corpo humano, nós, se eu falar que se sentir honrado é pouco, eu me sinto humano. É como se eu estivesse entrando numa casa que os filhos abrem para mim e dizem, Peto, vai, Benedito, come o que tu quer, bebe o que tu quer, que a casa é tua. Então eu venho neste corpo, eu me sinto daqui, porque eu sou daqui. Claro. Mas não, os filhos querem imaginar que nós, eu vou falar que nem se eu já pinta tá pedindo aqui, espero que não ofenda, que nós somos purpurina jogada no ar. E não é, não. Não. Tem muito espírito até, por exemplo, que vem como preto velho aqui, mas quando volta nem tem forma. Isso não prova nada, meu jefeio. Se vocês vieram de algo amorfo, filho, agora vocês vão ter que passar por várias morfologias até chegar de novo ao patamar da amorfidade. Nossa. Não ter forma definida. Nossa. Então vocês têm isso como mais evoluído, menos evoluído, nós temos como um propulsar. É como um grande coração. Esta dimensão de vocês é um grande coração sem forma. É amorfo. Está puxando. Está puxando, está puxando. E quando ele vai puxando, ele vai criando outros corações menores dentro dele, no lado dele, em todas as dimensões, 11 dimensões. Entende, filho? Vai estar simplificando. Tá, se for 11 dimensões, já vai ter filho dizendo que o peito velho diz que só tem 11 dimensões. É. E não é, tem muito mais. Tem mais. Uma dentro da outra. Então vai imaginando, é como o exemplo que o velho deu. Vocês nunca foram criança, nunca brincaram com bolinha de sabão? É, já. Já pensou se a primeira bolinha de sabão que você fez, e depois colocou uma dentro da outra, e vai fazendo, se ela não explodisse, depois de uma hora, se o filho assoprasse, teria milhares de bolas de sabão, uma dentro da outra. Nem todas seriam redondas. Tinha umas que vão estar meio triangular, outras vão estar cortadas pelo meio. Lá que outra, uma vai estar redonda. Esta redonda, vocês vão dizer que ela é perfeita. Não, ela só é perfeita junto de todas as outras. E ao mesmo tempo distinta das mesmas. Aí é difícil para os filhos entenderem. É. Por quê? Porque, filho, eu estou me expressando. Lógico, claro, da claro. Forma que os negros da terra fazem. Vocês respondem as coisas perguntando. Com pergunta, isso mesmo. Não é assim? É, então, por quê, filho? Por quê? Simples. Porque se eu fizer uma bolinha de sabão, terceira e quarta dimensão, pode notar que quando a bola de sabão ela enche, você olha em si. Você imagina que tem várias dimensões em volta. E essas dimensões em volta é sol. Só que como essa bola de sabão gira, não só em volta de si mesmo, mas tem vários giros que o planeta Terra dá, que infelizmente a ciência não fala, porque é conveniente. É. Viu? Mas isso tem na internet, deixa eu te pôr para o filho. Eu estou falando bem português mesmo. Está na hora, né, filho? Está na hora. Então, o que acontece? Vocês da terceira e quarta dimensão, vocês são, vamos dizer, modulados. Modulados, com uma sintonia de rádio, conforme a velocidade da luz, supostamente vai se aderindo a vocês. Nossa. Então, você imagina trilhões de dimensões mandando luz, só que cada luz numa graduação modular, como uma sintonia de raio laser. Vai estar sim, prificando, porque não é raio laser, viu? Para depois não dizer que o nego velho está dizendo que estão jogando raio por aí. Não, mas tem que falhar assim, velho, não está achando engraxadinho, velho, está achando sincero. Tá certo. É, meu filho? Então, o que acontece? Os fios vão dentro daquela bola, criando outra bola e outra bolha, bolha, bolha, bolha, bolha, bolha, bolha, bolha, bolha. Por quê? Porque vocês estão abrindo a dimensão de vocês através do raciocínio, das emoções, da força psiônica de vocês, para um preto velho que veio lá não sei de onde, como um convidado a vir ser, ouve bem, ser, em essência, nesta dimensão. E nós que viemos de outra dimensão, quem disse que o corpo físico nós temos como evoluído? Se quando o velho que reencarnou aqui sentiu coisas que lá eu não me percebi assim, então eu estou ainda, mesmo no corpo físico, quando o velho reencarnou 314 vezes, nossa, tá ouvindo, meu filho? Olha. Neste planeta, não quer dizer, pode ser muito, pode ser pouco, mas o velho não vai entrar em detalhe. Uhum. Todas essas vezes, nenhuma foi igual a outra. E digo com todo carinho e sinceridade para os filhos. Eu não tinha me encontrado tanto em mim como aqui, nesta grande mãe terra. Nossa. E não me sentia tão ser em essência divina em meio ao ser humano. Então, como é que os filhos vão dizer que ah, porque veio de outro lugar evoluir? Meus filhos, vocês têm que realmente começar a estudar, como disse já uma vovó para os filhos, quem sabe disso, estudar o sentido das palavras, começando pelo benemérito, cumplicidade. Tá certo. Docilidade, graciosidade, compaixão. Os filhos só acham bonito, mas não querem entender a essência. Por não entender a essência das palavras boas, os filhos preferem, muitas vezes por conveniência educativa, não proferir as palavras ruins, mas nutrem-as, guardem elas e acabam o quê? Sem falar, mas no interagir, agindo como tal. Não falo da maldade, mas nutrem o mal e se expressam nas indiferenças. Nossa. Entende, meu filho? Então, falo, por exemplo, o filho é o quê? Benemerente. O que é esse benemerente para ti, meu filho? Que tem o mérito independente não, da circunstância. Você, não, você é o mérito. Que sou o mérito. Isso. Você é benemerente. Então, ninguém te deu presente. Ah, eu ganhei presente porque eu fui benemerente. Então, você não foi benemerente. Aham. Uhum. A essência da palavra é essa. Olha. Tá entendendo, meu? Entendi, entendi. Mas os filhos não. Os filhos preferem merecer ou não merecer. É que nem aquele outro, que era medulijado, vai fazer esse comentário, ver um Exu de Marabô, né? Que perante uma arte aí dizia cheiro ou não cheiro. Tal de Shakespeare. É. Né, filho? Vai dizer Exu de Marabô, mas não tinha outro nome. Mas hoje é um Marabô. Né? Não é Shakespeare que é o Marabô. Vai estar dizendo que um dos espíritos que mediunizava ele, dava informações, isso não quer dizer que ele era médio sabendo disso, mas tinha suas inspirações, seriam uma entidade que hoje dá o nome de Marabô. Que legal. Né? Não, mas não pode também, né, que Marabô não pode escrever bonito e fazer poesia. Tá entendendo, meu filho? Nossa, só a gente sabe muito pouco. Só tem que estar com a espada degolando e fincando o garfo, ou senão jogando raio, brigando com o mago negro, essas coisas. É. Que também acontece. Acontece sim, olha. Mas é muito mais amplo. As pessoas são tão egoístas, muitas vezes, que prende-se em certos conceitos e não permite que a entidade demonstre. Não que para nós seja tão necessário demonstrar, mas para um crescimento coletivo está na hora, né, filho? Está na hora. Pai Benedito, eu quero agradecer para a gente ficar em uma depois, se o senhor aceitar o convite de um novo diálogo. Oh, vai, aceita. Aceita. Faça umas perguntas boas, né, filho? Ajuda o velho a sair da enguinhonha, anjo. Pelo amor de Deus. Que isso? É o senhor que está nos ajudando a sair dela. Eu agradeço muito. Então, olha, Pai Benedito, muito obrigado pelo seu conhecimento, por tudo que o senhor compartilhou conosco. E agora, numa mensagem final, eu gostaria de dar esse espaço para o senhor. Se o senhor pode, por favor, dar uma mensagem final para as pessoas. Um minutinho vai dar já. Vai lá, vai lá. Meus filhos que estão escutando a Xenego, vai. Vai resumir a mensagem simples. A Umbanda é paz e amor. E é um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida. E assim vai estar mudando um pouquinho o hino, nos conduz. E termino com isso. Eu amo vocês. E se eu estou aqui, o velho não está falando por este médium que me sirvo, mas em nome da Umbanda. Eu vejo, eu admiro e eu contemplo o amor Deus em todo ser humano. Então eu agradeço a todos. Eu que agradeço pela oportunidade e por vocês abrir a casa destas dimensões para muitas entidades que não são superiores porque vieram de outros lugares, né? Mas já abriram a casa de vocês para militar na Umbanda, no Kardecismo, no Evangélico, no Católico, em vários lugares aí. Muito obrigado. É um prazer. É assim, Jefe. Uma boa noite. Graças a Deus, Pai Benedito, graças a Deus. Adorei as almas, almas me atenderam. Adorei as almas, almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro.